almas podres. Defecators, life expulses, posses, doces, como cofres, trouxas, foices, doses de antibióticos de rua. Pra ver se essa doença de momento você cura. Se procura coisa errada, o Brasil tem o que procura. Após 500 anos ainda vivemos ditadura. Palavra chula, doença crua, os bruxos rua, as bruxas nua, os bad em lua, os dead em rua. A vida é sua, mas deve seguir o que eles pregam, os ataques recua. Com colírio eles te cegam, ligue chuva, entende corpo unificado da missão sucedida. Com a servidão que a vida a quem ela atua. Rua é muito mais que a frase do boné, muito mais que grita nigga e vestigo Nike no pé. É como grita amém, mas em dia cê não tem fé. Evolução na balada, mas não coloca o pé na rua. Óbito é hábito, pros bondas de buscássico patético, corpo atlético, sabedoria escassa. Geração com a bunda igual uma vaca, braços malhados, sorte, expõe a mente toda fraca. De tanta maquiagem, chupa cabra, rodão, cago bom, topetão, abre a boca, é com babaca. O brilho desse mundo é que ilusão que se destaca. Hoje a beleza nega espírito e se emprata. Ninguém se ama e se cicata. Uma mansão, meu sucata. De tanto hormônio não nasce com pega e se uma pata. Esse é o Brasil, nego. Esse é o Brasil, esse é o Brasil. Tem ou não tem? Tem ou não tem? Tem ou não tem alguma coisa errada? Tem ou não tem? Eu falei que não tem dinheiro, porra. Tem ou não tem? Eu falei que não tem dinheiro, porra. Tem, tem ou não tem? Eu falei que não tem dinheiro, porra. Dá um tiro pro cara, filha da puta. Foi dito nada além do que tá escrito. Apocalipse, naves, eclipse, gafanhoto em chuva. Reflex, cobre barraco, chão de terra sem ter um fruto. Ha, diz que é um cartucho. É, esse é o Brasil, nego. Esse é o Brasil, é. Esse é o Brasil. Bem-vindo ao tal Brasil, ao onde tal o Brasil. Coração é fuzil. Bem-vindo ao tal Brasil.